Operador, boa noite, Papai Romeu Romeu Covita, sinal 1-0, sem batalha de pecado. Papa Romeu, Romeu Eco Vitor, boa noite, repórter passando externo. Operar passando externo, Romeu Eco Vitor. Salvador é o 6747. 6747. Está autorizado para Guarulhos, nível 360, pela APRA Zulu 21. Decola na 10, curva à direita, subida Argo, transmissão Elefa, transponder é 5430 e o controle em 120 decimal 8. Autorizado, 360 Guarulhos, a saída é Argo, transmissão Elefa, APRA Zulu 21 aerovia, 5430 transponder, 308 controle, o Edna 5430. 747, só confirmando 5430 o transponder. Chame a torre 286 para o taco push. 5430 o transponder, vai chamar 286, boa noite. O Vitor informa passando o externo. Romeu Eco Vitor, está autorizado o pouso na 10, venta de 160 graus com 5 nós. O altímetro 10013, esteja atento à pista molhada. Altímetro 1013, a temperatura está molhada, livre pouso 10, Romeu Eco Vitor. Romeu Eco Vitor, qual o estacionamento após o pouso, por gentileza? Vai prosseguir para o PAD 5 da Aerostar. Ok, ciente, Aerostar. Paulo, chama a 6313 para autorização 380 Guarulhos, computador. O Xené 63 no 3, eu tenho aqui o 360 aprovado, aceita? Oito. Ok, apenas para evitar congestionar aqui a frequência, pode trocar para 129, para 4? Pode agora. Ok. Torre Webjet 6747, pushback acionamento, está no gate número 5. Aguarde um instante o Web 6747. Aguarda. Nível de voo 360, inicialmente pela APRA Zulu 21, decola da 10, com curva à direita, subida Argo, transmissão Elefa, o transponder é 5433, o controle em 119 decimal, corrige é 120 decimal 8, o controle. Completa a aproximação, guarde pista livre para o pouso. O transponder, 120 decimal 8 o controle, tá correto, hoje é 3 no 3, retorno para a frequência da torre para o puxo. S747, coordenei com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da Gol a sua cauda, está autorizado seu acionamento, QNH10 no 3, chega para o táxi. Será coordenado e vai chamar para o táxi, S747. Papa Romeu, Romeu Eco Vitor, no solo aos 3-4, ao livrar à direita, prossiga na Taxway Alpha e aguarde antes da Juliette. Taxway Alfa, linha na direita, taxi Eco, após prossegue na Alfa e aguarda na Guilherme. Total 9907, o altímetro no 0 no 3, atento à pista molhada, autorizado pouso na 10. O vento sopra de 1 no 50 graus com 5 nós. Sente autorizado pouso, total 9907. Total 9907 no solo aos 36. A livrada à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, total 9907. Eco Vitor, o senhor conhece o caminho até o pátio 5 da Aerostar? Então observe a aeronave da Webjet aí puxando no portão 5. Assim que ele tiver completado o pushback, é autorizado seu ingresso via Juliette, cruzando o pátio 1, após Lima, Mike, Chamina, Quebec para o cruzamento da 17. Afirmativo, está autorizado o cruzamento aí, já completou o push agora, está autorizado o cruzamento aí à frente do Webjet. Para o táxi L6747, são 3 horas e 55 de autonomia, alternado com 15, com 181 agora. 181 a bordo, com fins de 3 horas e 55. Observe o Phenom taxiando após pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 1-0, ajustado no 0-1-3, chame pronto para a decolagem, WAP 6747. Pátio 1, Índia e Alfa, vai chamar pronto. O ponto de espera 6747. Salvador Tower, boa noite. Airport Gold 019, ILS 10. Airport Gold 019, good evening. I have you in sight. Check the landing gear. The wind is 160 degrees with 8 knots. QNH now 013. Clear to land runway 10 and pay attention for the wet runway. The wet runway and gear rechecked. With land runway 10 in Portugal 019. Romeu Eco Victor está autorizado já a prosseguir então. Lima, Mike, Quebec, cruzando a 1735, reporte pista 17 liberada. Oxê 63 no 3, está autorizado o acionamento no portão 1, chama para o táxi, oxímetro no 0 no 3. Pronto, pode chegar. 747 após o TAP, ali mantém o 0. Ali mantém o 747. Ciente ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite, Romeu Eco Victor. Go 019, on the ground at 43, vacate the runway on your right, and taxi approved via Alpha and Juliet to gate number 11, 11. Taxi right, and Alpha Juliet to gate 019. Web 6747, ou não, aguarde para decolar. Agora sim, Web 6747, o vento é 1,50 graus, meia dúzia de nós, autorizada a decolagem 1,0. Está iniciando o 6747. sábados para o táxi de San Andrea, 6-3. QAB 1-2-2. Dia 0-3-5-0, Alterna Galeão. 3h50, 128 a bordo, Galeão. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Vou chamar 3-1-3. Táxi à direita, chama no ponto de espera. Web 6747 decolou aos 46, o controle em 120.8, bom voo e boa noite. 208, boa noite, bom trabalho. Alinha e mantenha no zero. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, estabilizado no LS, baixar travado. Boa noite, 5972, aguarde pista livre para o pouso, tem aqui um Avianca alinhado, prestes a iniciar a rolagem. Gente, 5972. Só mais um instante, o Webjet que decolou à frente está acendendo para o mesmo nível, a mesma rota para o Guarulhos, ok? Só um instantinho, o Xamé 3-1-3. Puxa 6313, o vento é 1,60 graus com 8 nós, o altímetro no 0,13, livre decolagem está no 0. Livre decolagem no 0,63. Turbo 5972, o altímetro no 013, o vento 160 graus com 612 de nós, está autorizado o pouso na 10. Che 6313, decolou 50, controle em 120, decimal 8, tenha um bom voo e uma boa noite. 208, boa. 5972, seu solo ao 52, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, e tenha uma boa noite. Viva, taxi Alfa e Kilo para o pátio 3, 5972. Noite 074, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APES Lua 21, até Trive, após segue conforme o plano apresentado. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida arco, transição elefa, transponder 5437 e controle 120 decimal 8, protegido. No 074, troca para a frequência da torre, 118.6 quando pronto para acionamento, botão 2. Salvador, Oxenai 6224. Boa noite, Oxenai 6224, reporte passando externo, baixado travado. O altímetro 013. Boa noite, reporte externo 013, Oxenai 6224. Externo, baixado travado, 6224. 6224, sente avistado, livre pouso na 10, o QNH permanece no 0 no 3, o vento 1 no 40 graus, com 5 nós, autorizado pouso na 10, atento à pista úmida. 1 no 0, 1 no 3, livre pouso na 1 no 0, 6224.